Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, terça-feira, 22 de setembro de 2015. Destaques de hoje. Gilmar Mendes diz que STF precisa reabrir discussão sobre doação empresarial. Cunha diz que derrubar veto do reajuste do judiciário é risco para a economia. PT diz que condenação do ex-tesoureiro João Vaccari foi um equívoco. Lava Jato, ápice dos esquemas é Casa Civil de Lula, diz procurador. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Uma massa de ar seco atua em toda a região. O sol brilha forte entre poucas nuvens e não há risco de chuva para o Sudeste. Região Norte. O tempo fica instável, muitas nuvens se formam e chove a qualquer hora do dia no oeste do Amazonas e do Acre. No Tocantins, o sol brilha forte entre poucas nuvens e não chove. Nas demais áreas da região, chove a partir da tarde. Região Nordeste, muitas nuvens se formam e há previsão de pancadas isoladas de chuva no norte do Maranhão. Nas demais áreas, o tempo segue firme, a umidade do ar fica baixa e não há risco de chuva. Região Sul, instabilidades se formam e atuam no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina. No centro-oeste e sul do Rio Grande do Sul, chove a qualquer hora do dia. No norte do Rio Grande do Sul e no oeste e sul de Santa Catarina, faz sol. A nebulosidade ganha força e chove a partir da tarde. Tempo firme nas demais áreas. Região centro-oeste, faz sol ao amanhecer. Com o calor, as nuvens ganham força no decorrer do dia e chove entre o final da tarde e o início da noite. Centro-oeste e norte de Mato Grosso, temperatura estável. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte entre poucas nuvens e não chove. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows. e muito, muito mais. Central de Biografia, aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 1. Sim, sucessivamente. Isto é Friday Night, sábados da meia-noite às 3 da manhã, sempre a bombar com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Procurador Regional da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, integrante da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, afirmou nesta segunda-feira que a Casa Civil do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no centro dos últimos esquemas de corrupção da história do país. Em entrevista coletiva em Curitiba, após a deflagração da 19ª fase do caso, ele disse: são casos conexos Mensalão, o chamado Petrolão, e a Operação Radioatividade, que apura desvios na eletronuclear. Estamos trabalhando com os mesmos fatos, disse Carlos Fernando, ao lado dos delegados Igor Romário de Paula e Rosalvo Franco. É compra de apoio político partidário para sustentação do governo federal através de corrupção, continuou. São todos eles conexos porque dentro deles está a mesma organização criminosa. No ápice estão pessoas ligadas aos partidos políticos e não tenho dúvida nenhuma, a Casa Civil do governo Lula. Não há neste momento provas concretas, mas trabalhamos com a hipótese que tudo tenha se organizado dentro da Casa Civil, no Palácio do Planalto, como foi o caso do Mensalão, como foi o caso com o Petrolão. Léo Moraes apresenta projeto inovador para a reconstrução do CEDEL da Zona Leste em Porto Velho, Rondônia. De lá, chamamos o nosso colega e repórter Edilson Peroni. O deputado Léo Moraes, do PTB, indicou ao governo do Estado e à Secretaria de Estado de Assistência Social, o SEAS, que junto aos órgãos competentes sejam tomadas providências necessárias para a reconstrução do Centro de Desporto de Lazer, CEDEL, do bairro Ulisses Guimarães, zona leste de Porto Velho. De acordo com o parlamentar, através de emenda de sua autoria, um projeto inovador vai promover uma melhor qualidade de vida à população, permitindo aos jovens, adultos e idosos, além da prática de exercícios físicos em local adequado e seguro, momentos de lazer e cultura, contribuindo assim com a vida social e a interação entre os munícipes. Segundo Léo Moraes, o projeto para a reconstrução do CEDEL prevê 2 campos de futebol com grama sintética, 2 quadras de vôlei de futebol de areia, 1 quadra poliesportiva e 1 playground, 1 anfiteatro e 1 pista para caminhada em 1 academia de ginástica ao ar livre e 1 box da Polícia Militar. Léo Moraes destacou que o novo CEDEL da Zona Leste só será possível graças à parceria do governo do Estado. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícia. A Justiça Federal condenou nesta segunda-feira o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, há 28 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. É a mais alta pena já imposta pela Operação Lava Jato contra envolvidos no esquema de propina, que se instalou na estatal entre 2004 e 2014. Na mesma sentença, o juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, também por corrupção, a 15 anos e 4 meses de prisão pelos crimes atribuídos a Duque. Em regime fechado, é a primeira condenação aplicada ao ex-diretor de serviços, apontado como elo do PT no esquema Petrobras e também do ex-tesoureiro da Lava Jato. Também foram condenados outros envolvidos no esquema, os operadores Adir Assad, Sônia Marisa Branco e Dário Teixeira Alves Júnior, foram condenados a 9 anos e 10 meses cada um por lavagem de dinheiro e associação criminosa. O juiz federal Sérgio Moro afirma que Duque recebeu propina no valor de 36 milhões de reais. A prática dos crimes, corrupção, envolveu o recebimento de pelo menos 36 bilhões 346 milhões e 200 mil reais. Em euros, isso daria 765 milhões e 802 mil euros. A Diretoria de Serviços e Engenharia da Petrobras, Consórcio Interpar, Consórcio CMMS, Consórcio Gazan e contrato do gasoduto Pilar-Pojuca. Um único crime de corrupção envolveu o pagamento de mais de 20 milhões de reais em propinas, sentenciou Moro. Sobre Vaccari, o magistrado afirmou: a prática dos crimes corrupção envolveu o recebimento pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, com intermediação do acusado, de pelo menos 4,26 milhões de propinas acertadas com a Diretoria de Serviços e Engenharia da Petrobras pelo contrato do consórcio Interpar, o que representa um montante expressivo aos cofres públicos e à nação brasileira. Em sua edição impressa desta segunda-feira, o diário econômico francês Les Echos descreve a situação do Brasil como uma crise confusa e de final imprevisível. A tensão política cresce com os pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff num contexto de verdadeiro desastre econômico, afirma em manchete o jornal francês. O Les Echos afirma que a recessão no Brasil vai durar provavelmente mais do que 2 anos. O endividamento vai aumentar, porque o governo está sem nenhuma credibilidade perante a opinião pública. Não consegue aprovar as medidas de ajuste fiscal no Congresso, aprofundando ainda mais os déficits. O real está em queda livre, tendo perdido 50% do seu valor diante do dólar desde o início do ano. Uma crise que é explicada pela falta de confiança nas políticas do governo, segundo André Perfeito, chefe economista da corretora Gradual, entrevistado pela reportagem. Fernando Henrique Cardoso disse ao jornal que o Brasil está falido. O Les Echos também entrevistou o ex-presidente, em busca de respostas para entender como a situação do país se degradou a um intervalo tão curto de tempo. Fernando Henrique descreveu a situação do Brasil como calamitosa. O PCdBista diz estar preocupado com a desorganização do sistema institucional brasileiro por falta de orientação clara do governo. Ele afirma que o zigue-zague de opiniões propostas nas últimas semanas desorganizaram não só o governo, mas também a oposição. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não há dúvida de que a expectativa sobre os destinos do país com a permanência ou não da presidente Dilma Rousseff é importante e merece o destaque que está tendo. A expectativa é sobre quais as providências que ela vai tomar para tentar evitar que isto aconteça. É uma crise política e econômica. Por isso mesmo, é preciso que fiquemos atentos e não ser conduzidos à fixação em um ponto. A crise econômica, quando uma não será resolvida sem a outra. Ou seja, a crise política está diretamente associada aos problemas que deflagraram a crise econômica. A condenação do tesoureiro Pedro Vaccari Neto a mais de 15 anos de prisão e do ex-diretor da Petrobras Renato Duque a mais de 20 anos pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa é significativa, pois deixa muito claro o elo entre os motivos e as consequências da crise que o Brasil atravessa. Prestando atenção aos detalhes, se poderá ver que muitas das discussões poderão não ter muita razão de ser. Na sentença que condenou Vaccari e Duque, o juiz Sérgio Moro deixa muito claro a abrangência e o significado das ações criminosas desenvolvidas. Diz o juiz Moro, a lavagem envolve a quantia considerável de R$4.260.000. Mais do que isso, a lavagem gerou impacto no processo político democrático, contaminando-o com recursos criminosos, o que reputo especialmente reprovável. Para o juiz, o caso envolveu especial sofisticação com a utilização de recursos criminosos para a realização de doações eleitorais registradas, conferindo a eles uma aparência de lícito de uma maneira bastante inusitada e, pelo menos, da parte deste juízo, até então desconhecida nos precedentes brasileiros sobre o tema. Portanto, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, se o processo eleitoral vem sendo contaminado com o uso de dinheiro sujo para a eleição de deputados, senadores e de presidentes da República, se tudo for apurado, elucidado, há que se questionar a legitimidade dos mandatos. Não lhes parece uma conclusão óbvia? Então, se além dos 41 já condenados pela Operação Lava Jato, foram incluídos mais alguns, dentre eles o ex-presidente Lula e, consequentemente, por outros deslizes como pedaladas fiscais e violação da lei de responsabilidade fiscal, a presidente Dilma, há alguma questão ilegal no processo? Volto a lembrar não só aos integrantes do Exército Islâmico Tupiniquim e a Novos Crentes, oportunistas de última hora, que acima dos interesses políticos, partidários, de credo e convicção, existe a lei. Renato Duque declarou, que país é este, quando estava sendo preso pela primeira vez, não acreditando que fazendo parte do círculo do poder e da propina, gente como ele, do colarinho branco, empresários poderosos, inclusive, estavam indo parar de trás das grades. Portanto, antes de discutir outras questões, é preciso ficar claro se queremos ou não um país que respeite as leis. E que estas sejam para todos. De Brasília, José Voitschumas. Este é o Jornal Brasil Notícias. Voltaremos dentro de instantes. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Grécia, Ucrânia, Iêmen, Irão, Iraque, Síria. Este mundo tão cheio de paz está cheio de tantas zonas de conflito. Vamos falar sobre elas num espaço radiofónico onde eu, Carlos Bonaparte, faço questão de deixar a par do que acontece no mundo, nesse do qual as notícias não falam. Zona de Conflito, aos domingos, a partir das 11h30 da manhã, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Pelo menos 7 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba na entrada de Vila Somália, um complexo ultra-seguro que abriga o gabinete do primeiro-ministro em Mogadíscio, e informou uma autoridade das forças de segurança somalis. Não há registro de combates ou de tentativa de invasão em Vila Somália por parte de homens armados após a explosão, que não foi reivindicada por qualquer grupo até o momento. Em geral, os islamitas rebeldes Shebab utilizam um carro-bomba. O motorista suicida lança o veículo contra um prédio ou complexo, que depois é atacado por homens armados a pé. Sobre o balanço, 7 pessoas morreram e mais 10 ficaram feridas, declarou à imprensa Abida Fatah Alam, porta-voz do governo regional de Banadir, região que integra a capital Mogadíscio. Segundo Alam, a maioria dos mortos e feridos era civil. A responsável pelo clima da ONU, Cristiana Figueres, pediu nesta segunda-feira que sejam acelerados os esforços para frear o aquecimento global, que, segundo ela, caminha perigosamente para um aumento de 3 graus. O alerta foi feito durante a contagem regressiva para a Conferência Internacional sobre Aquecimento Global, que será realizada em dezembro em Paris e tem o objetivo de fechar um acordo histórico entre 195 países para limitar as emissões de gases de efeito estufa. Figueres, secretária executiva das Nações Unidas para a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, admitiu que houve uma melhora, já que pelo menos 64 países já formularam seus planos de ação, entre eles México e Colômbia. O Brasil ainda não divulgou suas propostas, mas deve fazê-lo na próxima semana em Nova York. Estes planos de ação agora nos encaminham a uma trajetória diferente de que tínhamos há alguns poucos anos, quando tínhamos uma tendência a um aumento de 4 a 5 graus, apontou Figueres. Agora estamos no patamar de 3 graus. O grupo extremista Estado Islâmico executou 9 homens e um menino, os quais acusava de homossexualidade no centro e no norte da Síria, informou nesta segunda-feira o Observatório Sírio de Direitos Humanos, com sede em Londres. 7 homens foram executados em Rastan, uma cidade da província central de Homs, após terem sido acusados de homossexualidade, informou Rami Abdel Rahman, diretor da organização que dispõe de uma vasta rede de fontes no país, mergulhado em uma guerra sangrenta há 4 anos e meio. Os jihadistas do Estado Islâmico também mataram 2 homens e um menino pela mesma razão em Ar-Raytam, na província de Alepo. Segundo Abdel Rahman, estas execuções foram feitas em público, mas os combatentes do Estado Islâmico destruíram todas as câmeras que puderam ter filmado estes assassinatos. O governo americano anunciou nesta segunda-feira que aumentará em US$ 400 milhões a ajuda humanitária para as vítimas da guerra na Síria, elevando o total para mais de US$ 4,5 bilhões desde o início do conflito em 2011. Washington se orgulha de ser o primeiro doador bilateral de ajuda humanitária aos milhões de refugiados e deslocados por causa da guerra civil na Síria. O governo americano anuncia regularmente um aumento de seus recursos destinados a organismos das Nações Unidas e ONGs que trabalham nesse país em conflito. Em uma nota, o Departamento de Estado anunciou que enviará cerca de US$ 419 milhões extras de ajuda vital de emergência aos afetados pela guerra na Síria. Esse valor eleva o total da ajuda humanitária dos Estados Unidos para mais de US$ 1,6 bilhão no ano fiscal 2015. Estamos apresentando o Jornal Brasil Notícias. Vamos fazer mais um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Agora sim! Agora sim. Senti firmeza, pessoal! Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Miguel Malusa, o exponente máximo da raiz da música portuguesa. Carlos Bonaparte apresenta um programa dedicado ao fado, ao canto alentejano, aos sons folclóricos, aos conjuntos típicos e a todos os que compõem a nossa música mais tradicional. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, a solo ou em grupo. Almalusa, aos sábados, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, no canal 1. Começou por ser Atari, depois Nintendo, passou a Mega Drive, a Sega Saturn, a Nintendo 64, Dreamcast e hoje é o que já sabemos. Em 40 anos de indústria de videojogos, vimos surgir Nintendo para o mundo das consolas. E vimos a SEGA passar de produtora de jogos a produtora de consolas e à história. Muito há para descobrir num mundo onde nem tudo é novidade. Aliás, num mundo onde especialmente o passado está no presente. Spectrum. Às sextas-feiras, Nuno Miguel apresenta num espaço radiofónico que não pode perder se gosta dos novos e dos antigos videojogos. Spectrum. Às sextas-feiras, das 20h15 às 20h45, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A condenação do ex-secretário de Finanças do PT, João Vaccari Neto, decidida ontem em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, que conduz os processos da Operação Lava Jato, foi criticada pela direção do Partido dos Trabalhadores, que considerou o ato um equívoco, porque não há provas contra ele. Em nota oficial, o PT reafirmou sua confiança na reforma da injusta sentença em um novo julgamento nas instâncias superiores do Judiciário, pois, segundo ele, o PT é um partido decente, inocente. A decisão de primeira instância baseou-se exclusivamente em delações premiadas, sem qualquer prova material, e ainda tentou criminalizar o PT ao insinuar que as contribuições para o partido, todas legais e declaradas ao TSE, constituem-se em doações ilícitas, afirmou a nota assinada pelo presidente da legenda, Rui Falcão. A Justiça do Piauí condenou a 3 anos de internação 3 jovens envolvidos no estupro coletivo de Castelo do Piauí pela morte de 1/4 envolvido no caso. Gleison da Silva foi morto em julho no alojamento do Centro Educacional Masculino, em Teresina, segundo a polícia, por ter sido considerado delator pelos infratores. Segundo o promotor da 2ª Vara da Infância e Juventude do Ministério Público do Piauí, Maurício Verdejo, esta condenação é definitiva, já que os defensores dos adolescentes não recorreram da decisão do juiz Antônio Lopes. Eles estão cumprindo pena provisoriamente no Centro de Internação Provisória, já que o centro está funcionando acima da capacidade e, segundo Verdejo, os adolescentes condenados sofrem ameaças dos outros internos. Eles deveriam estar no CEM. O problema é que lá não tem infraestrutura e nem segurança, disse o promotor. CPI da Petrobras vai ouvir Venina Velosa nesta terça-feira. Direto da Rádio Câmara, Antônio Vital. A CPI da Petrobras vai ouvir nesta terça-feira a ex-gerente da área de abastecimento da estatal, Venina Velosa da Fonseca. Ela afirmou à Polícia Federal ter sido afastada do cargo depois de denunciar o superfaturamento em obras da Petrobras. Entre outras irregularidades, ela levantou suspeitas sobre a construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O custo da refinaria, estimado em 2,5 bilhões de dólares antes da obra, chegou a mais de 18 bilhões. A CPI também pretendia ouvir na terça os depoimentos de dois empresários do setor petroquímico, Davi e Daniel Pfeffer. Eles são ex-controladores da empresa Suzano Petroquímica, comprada pela Petrobras em 2007, e foram convocados para explicar o negócio. Mas eles pediram à CPI o adiamento do depoimento por motivos religiosos. Nesta terça, os judeus comemoram o Yom Kippur, o Dia do Perdão. Segundo as investigações da Operação Lava Jato, a petroquímica Suzano foi adquirida por duas vezes o valor de mercado da empresa. Em depoimento à CPI da Petrobras, o empresário Auro Gorenzweig, ex-sócio de outra petroquímica, a Triunfo, disse que a operação foi feita para beneficiar a Odebrecht, dona da Braskem, a empresa para quem a Petrobras repassou suas ações nas empresas do setor. Também em depoimento à CPI da Petrobras, o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, disse que as aquisições de empresas serão definidas pelo então presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli. Ele disse isso há duas semanas ao responder pergunta do deputado Altineu Cortes, do PR do Rio de Janeiro, autor do requerimento de convocação de Davi e Daniel Pfeffer. O senhor já esteve pessoalmente com o senhor Davi Pfeffer? Sim, várias vezes, porque a Petrobras tinha contratos com ele, ele era da área petroquímica e, inclusive, uma das aquisições que a Petrobras fez foi a compra da Suzano Petroquímica. Nessa questão, por exemplo, da Suzano Petroquímica, existe aí uma diferença, inclusive publicada, né, do valor da empresa em bolsa de valores e o valor pago pela Petrobras teria sido um valor muito superior. A palavra final da Petrobras sobre esse processo de aquisição foi do senhor Gabrielli? A palavra final da decisão em relação a uma aquisição era do presidente da companhia. Depois da afirmação do ex-diretor da Petrobras, o deputado Altineu Cortes apresentou um requerimento pedindo a acareação entre José Sérgio Gabrielli e Davi Pfeffer. O pedido ainda tem que ser aprovado pela CPI. A CPI tentou remarcar os depoimentos de Daniel e Davi Pfeffer para a semana que vem, mas a nova data também iria coincidir com outra data comemorativa judaica, o Sukkot, que celebra o êxodo dos judeus do Egito. Com isso, o depoimento dos empresários deve ser remarcado para outubro. Deucídio admite que a sessão do Congresso só terá quórum se houver certeza da manutenção dos vetos. Direto da Rádio Senado, Érica Christian. Segundo o líder do governo, senador Deucídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, a sessão do Congresso Nacional dependerá do convencimento da base aliada de manter os vetos que podem aumentar as despesas. Entre eles estão o reajuste do Poder Judiciário, a correção acima da inflação dos benefícios do INSS de quem recebe mais do que um salário mínimo e o fim do fator previdenciário, que aumenta o tempo de aposentadoria. Ao justificar a cautela, Deucídio do Amaral declarou que, além do impacto nas contas públicas, o governo pode sofrer com uma derrota política com a derrubada desses vetos no momento em que vai tentar recriar a CPMF. A gente não pode também fazer uma votação no Congresso se a gente não tiver a convicção do resultado com relação aos vetos. Porque hoje uma derrubada de vetos seria muito ruim, quer dizer, mostraria uma instabilidade política forte. Agora é um desafio que está posto terça-feira, depois é o desafio dos projetos que o governo vai encaminhar, então a gente tem que ter